Tendências da moda. Volta ao passado? A moda brasileira para o próximo verão. Muito algodão, linho e seda. Não meça esforços para o seu conforto. Ricardo Vieira. As fibras naturais estarão em alta no próximo verão. A moda pede roupas sociais e esportivas confeccionadas em algodão, linho e seda. Tudo será confortável e elegante. Durante o dia, use algodão, camisas, camisetas, saias ou calças. Para a noite, tudo em seda ou linho. Vestidos, conjuntos, ternos, blazers. Sapatos, em couro, naturalmente. Não compre mais nada em plástico. Nesses tempos de alta tecnologia, em que várias fibras sintéticas se desenvolvem de forma sofisticada, a volta ao natural, portanto, surpreende. Ninguém tem nada contra as fibras sintéticas. As naturais, embora mais caras, são mais confortáveis. Não meça esforços para seu conforto.